9. Aqui estão as garrafas de água e de laranjada e a lata de salsichas. E um pacote de rebuçados. Ainda falta alguma coisa? Falta a fruta, mas podemos ir ao mercado. Também temos de ir à pastelaria comprar uns pastéis de nata.